Bom dia! Você sente-se feliz? Alegre? Sorridente? Preenchido e completo? Confiante com o seu futuro? Não tem preocupações? Ótimo! Então está a ouvir a pessoa certa. O nosso serviço Feel Not So Happy tira-lhe imediatamente essa felicidade que você tem. Somos líderes no mercado em malograr expectativas, em criar depressões em tempo recorde e em desencadear agressividade num qualquer tipo de pessoas. Os nossos serviços são dirigidos para indivíduos de todas as idades. Basta ter uma vida calma e serena, sentir que a sorte o favorece ou protege. Para nós conseguirmos contrariar esse estado de graça e transformar a sua existência no inferno. Os nossos serviços são personalizados e tornarão insuportável qualquer fase da sua vida. Todos os nossos técnicos e colaboradores são peritos em terapias de inervação que o irão irritar e esgotar. As nossas clínicas têm métodos degradantemente inovadores para tratar o seu equilíbrio e bem-estar. Venha visitar-nos para que esse seu inocente ar sereno e venturoso se torne num lugar de angústia. Para mais informações, visite o nosso site www.feelnotsohappy.com ou vá a uma das nossas clínicas perto de si. Já existem 126 clínicas só em Portugal. Procure-nos para ser ajudado. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Está farto de ter relações sexuais com gente comum? Procura um parceiro que o faça ir para além das nuvens? Pretende ter uma experiência sexual fora deste mundo? Bordel 51 é o sítio certo para si. No Bordel 51 vai encontrar prostitutas e prostitutos extraterrestres. está enfastiado com a rotina aborrecida da atividade sexual com seres humanos, encontrará aqui toda uma nova experiência que vai fazer com que nunca mais queira ter contactos sexuais com gente da sua espécie. As ventosas das nossas alienígenas do planeta Zog deixaram-lhe o homem louco. Ficará viciado nas massagens das fêmeas reptílicas do planeta Aleia. Nas danças de acasalamento das criaturas predadoras de Kiwodo. Em êxtase com os primitivos travestis alados de Gir. Desvairado com as carícias dos colossais vermes femininos de Hukt. Pode escolher entre os nossos colaboradores e colaboradoras a cor que mais preferir. Pode ser verde, roxo, azul, a que quiser. Pode experimentar os mutantes do planeta X e escolher uma anatomia só para si. Pode ter um encontro sexual com ou dentro de um foguetão da NASA. Dentro de um foguetão da NASA ou até... um disco voador com ou sem gravidade. Se gosta de plenitude cósmica, se sente atração pelo desconhecido e pelo insólito e quer fazer o seu corpo sentir coisas que não são possíveis neste planeta, ligue já para o número 720-500-430. Ganha uma sessão de 2 horas grátis e direito a optar por uma singularidade a seu gosto por apenas 5€. Ligue já! Para uma visita ao Bordel 51. Venha conhecer as técnicas versáteis da sexualidade extraterrestre. Até vai ficar alienado. Bordel 51 é uma empresa portuguesa apostada no desenvolvimento económico e social do país, só usando produtos e mão de obra nacional. É para si um problema encontrar o seu veneno? Sim, o seu veneno. Caso não saiba, hoje em dia, tudo aquilo que ingerimos tem sempre uma qualquer substância, seja ela sólida, líquida ou gasosa, que é um veneno. Cada vez mais, cada um de nós está em contacto com o veneno. Que veneno? todo o tipo. Tudo e mais alguma coisa pode ser ou tornar-se um veneno. Será possível impedir isso? Será possível evitar esse veneno? Alguns de nós pensamos que sim, mas quem assim pensa está enganado. Por que então preocupar-nos com aquilo que ingerimos, se no final tudo tem uma qualquer substância venenosa? Não se preocupe com aquilo que ingere, pois temos prateleiras cheias de iguarias que lhe causarão as melhores enfermidades. Se o seu problema é encontrar o seu veneno, aquele que verdadeiramente lhe interessa, o que lhe causa os distúrbios que o seu organismo mais necessita, venha aos supermercados Pétala de Veneno. Encontre aqui uma enorme variedade de produtos tóxicos e leve o seu corpo à desgraça. Minerais, vegetais, animais e artificiais. Temos uma área especial com doçaria artesanal feita com os mais requintados venenos de cobra, de escorpião, de medusas e de aranhas. Venha visitar-nos e contamine-se com a sua família no Parque Comercial de Casal da Bosta, Val da Bexiga, Lourosa. Decapte-se.